no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez, nesse segundo programa do ano, para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Vocês sabem, é um canal de relacionamento entre você que nos ouve agora no www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real, ou você que nos ouve pelo rádio AM mesmo, que está com seu radinho ligado dentro da sua casa. Então temos aí os internautas e temos aqueles que nos ouvem no formato tradicional, com o seu radinho. É sempre muito bom sabermos que vocês estão aqui acompanhando a programação da emissora da Fraternidade e principalmente o programa Clube da Fraternidade, que é seu amigo de todos os domingos. Vamos agora a um trecho do livro Deus Aguarda, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Mei Mei. Jesus te escuta. Afirmas absoluta solidão. Dizes não existir um só coração que te afague os sentimentos belos, que o alimentem de nobres sonhos. Perguntas aos vãos da tua morada, com quem compartilhar os planos do amanhã e as realizações do agora? Onde uma mão amiga a estender-se para pensar tuas enfermidades? Adiantando o porvir, reclamas uma alma que te acompanhe às últimas horas na jornada física. Dores do teu valoroso coração que se não perdem nos ventos da terra. Se crês no amor, acalma teus anseios e ausculta nas cortinas do teu próprio ser uma luz que vela a tua caminhada, como serena chama em noite tempestuosa, a te falar blandícias e consolações, sem que atines na tua ação. Tal luz é o Cristo, que padecendo contigo as tuas provações, acompanha-te no teu calvário de iluminação, reservando-te o jugo da ínfima parte do teu madeiro redentor. Trecho do livro Deus Aguarda, edição da GEM, médium Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade. Estamos entrando agora em 2010, estamos em 2010 e precisamos dividir com vocês várias atividades que vão acontecer na emissora da Fraternidade ao longo do ano. Então, neste domingo, dia 10, segundo domingo do mês, temos informações assim muito importantes para todos vocês, ouvintes da emissora da Fraternidade. A principal é que o banco já aprovou o nosso cadastro e o processo de compra do novo transmissor de 50 kW teve início. Poxa, eu ia pedir aqui o nosso técnico Pablo para colocar as palmas, né? Porque vocês merecem e nós vamos contar com a ajuda de vocês, como foi da primeira vez quando compramos o transmissor o transmissor que hoje é o reserva, né? O Nautel. E vamos agora partir para o de 50 kW. 50 kW significa economia de energia. Ele é um transmissor que vai baixar muito o consumo de energia lá em Magé. Mais confiável porque é novo, fácil manutenção. O próprio Átila, o nosso diretor de radiodifusão, no programa passado comentou Cristiano, com o transmissor que temos hoje, uma válvula que queima custa em torno de R$55 mil a sua substituição. No transmissor novo, um transistor que queime custa R$55. Então, por aí vocês podem ver a diferença, né? E com que felicidade que todos nós, participantes da emissora da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, atingimos essa meta, vamos conseguir levar até o final essa parte de contratação. Mais ou menos em torno de 45 dias demora para que o transmissor chegue no Brasil, ele é importado, e o Átila precisa preparar o nosso parque de transmissão para receber um novo transmissor, colocá-lo no ar, e aí a Rádio Rio de Janeiro passa a ter uma nova qualidade, né? Porque é um transmissor sólido, a potência dele é 50 kW, mas com certeza, como outro transmissor, o que está no ar hoje, ele é muito mais velho, as peças são algumas peças já bem gastas. O novo transmissor vai ser muito melhor, vai ter mais potência para fazer o sinal da rádio chegar em locais aonde ele não chegava. O que eu preciso explicar para vocês é o seguinte: um transmissor de 50 kW tem um raio de ação de 120 km a partir da sua antena. A nossa antena fica em Magé e alguns programas atrás eu tive o cuidado de entrar num desses programas de computador, né, que mostram as distâncias. E aí eu achei a rádio Rio de Janeiro, a torre da rádio lá em Magé, e fiz uma linha de 120 quilômetros. É mais ou menos como da torre de Magé a Cabo Frio tem 124 quilômetros. Ou seja, Cabo Frio, teoricamente, está fora do alcance da rádio, porque tem mais 4 quilômetros além dos 120, né? Porém, vocês imaginem, a Angra dos Reis pega a Rádio Rio de Janeiro, toda a Baixada Fluminense pega a Rádio Rio de Janeiro. É só fazer, você pode fazer isso no seu computador. Coloque, vai no Google Maps, né, quem conhece o programa, trace uma reta de 120 km a partir de Magé, você vai ter o alcance da rádio. E essa é uma atividade, ou seja, esse é um procedimento fundamental para a rádio, porque estamos falando de transmissão, e qual a rádio que sobrevive sem um bom transmissor, sem um bom corpo técnico, sem bons equipamentos? Tudo isso é fundamental para que a rádio continue. É lógico que o que está sendo dito aqui nos microfones também é muito importante, porque é um conjunto de coisas. Precisamos ter a parte técnica bem resolvida e também termos programas de qualidade como temos. Isso mantém a rádio numa posição muito boa no Ibope. E eu só tenho a agradecer ao Movimento Espírita. E aí peço a ajuda de todos vocês que hoje em dia já colaboram com a emissora da Fraternidade, que continuem nos ajudando. E semana passada eu comentei com vocês, né? Existem muitas religiões hoje em dia, de vários credos, né, que aparecem na televisão, que aparecem em jornais, as pessoas solicitando ajuda. Cada um tem o seu motivo para solicitar ajuda. Nós temos o nosso, que é a divulgação da doutrina espírita, que leva consolo, que leva essa conhecimento da verdade, por que você nasceu, por que vive e por que um dia terá que desencarnar. Nós precisamos entender isso, passar a entender que a morte não é o final de nada, pelo contrário, a nossa verdadeira vida é no lado de lá, na pátria espiritual. Então, para tudo isso, vamos continuar em 2010 lutando por esses objetivos que agora já são bem claros. O transmissor vai chegar, nós vamos instalar e a Rádio Rio de Janeiro vai continuar a transmitir luz em todas as direções, em 360 graus. E para que tudo isso aconteça, recebemos aqui a carta da nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça, que todos os meses faz a prestação de contas lá de Nova Iguaçu. Atenção, Nova Iguaçu, a comunidade de Nova Iguaçu. Maria Luísa Babo de Mendonça está fazendo a prestação aqui do mês, prestação de contas do mês de dezembro, que começa com a Valna Lúcia Pequeno Lemos. E deixa eu ver, tem vários nomes. Maria Luísa e José Mendonça, o próprio Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, onde a Maria Luísa ela frequenta, né, e ajuda. Tem aqui a Elmisa Abdala de Melo, Ari Nogueira da Cruz. É uma relação grande de nomes e nós temos que agradecer a todos vocês do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu, muito obrigado pela ajuda que vocês dão à emissora da Fraternidade. O total é um valor bastante significativo e a Maria Luísa faz questão de colocar aqui o canhoto do depósito. Aqui, Banco Bradesco, comprovante do depósito no dia 22 de dezembro. E aqui o valor da arrecadação. Nós temos a agradecer a todos vocês. E atenção, você frequenta o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade? Procure a nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça, que ela vai incluir o seu nome aqui como mais um colaborador do Fundo de Manutenção da Programação Espírita da emissora da Fraternidade. Recebi um recadinho do nosso amigo Celso Martins. Ele diz assim: querido Cristiano, escrevi 4 livros em favor da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro e não entendo por que a emissora não os anuncia. Anuncia sim, Celso, aqui. Eles são os seguintes: problemas espirituais, sexo, amor e educação. E aí uma observação, já na 15ª edição, perguntas que o povo faz. Na 8ª edição, e aí tem uma observação aqui, que esse livro, Perguntas que o Povo Faz, é baseado no programa Respondendo aos Ouvintes do nosso querido presidente Jadiel João Batista de Oliveira, junto com o nosso Djalma. Um abraço para o Jadiel e para o Djalma. E o 4º livro é Também Quero Saber. Esse está esgotado, segundo a informação aqui do nosso querido Celso Martins. E ele completa a informação dizendo assim: podem ser adquiridos pelo correio eletrônico. Entra no site www.candeia.com, Candeia Editora. Ou pelo telefone 0800, anote aí, 0800-707-1206. Meu querido Celso Martins, estão aqui os seus 4 livros anunciados em favor da programação espírita da rádio. Eu desejo tudo de bom para você. Um grande abraço. Recebemos também uma outra carta dessa de São João de Meriti, de dezembro. Deixa eu ver aqui quem assina. É a nossa querida Madalena Pinheiro Pinto, filha. Ela diz assim: caros irmãos do Clube da Fraternidade... Opa, é uma carta para o Clube da Fraternidade. Venho agradecer a todos vocês que são trabalhadores da Rádio Rio de Janeiro. Como não tenho uma renda que eu possa contribuir mensalmente, faço o depósito quando possível. São poucos, mas os faço com muito amor e gratidão. Nas preces, sempre faço agradecimento à espiritualidade, benfazeja, pela inspiração no trabalho do bem de todos vocês. A todos os programadores e colegas ouvintes, desejo um ano novo com muita luz. Assina Madalena Pinheiro Pinto, filha. Ô, Madalena, que bela carta. Ela ainda teve o trabalho de colocar aqui a cópia do depósito que ela fez. Olha, Madalena, vamos ver aqui em qual bairro que ela mora. Ela mora na Andorinha, São João de Meriti. Madalena, muito obrigado pelo seu carinho com a Rádio Rio de Janeiro e com o Clube da Fraternidade. Como você sabe, esse programa, ele existe para prestar contas, existe para dividir com vocês as nossas aflições em alguns momentos, mas também para dividir as nossas alegrias. Hoje eu abri o programa falando do novo transmissor, que é uma vitória muito grande pensarmos, nós que somos ainda uma rádio pequena, né? Pensar em comprar um transmissor. Eu me lembro conversando com meu querido amigo Emil Dario Frambach. Assim que eu comecei a vir aqui na rádio para fazer esse trabalho, né? E o Emil me explicando o que era o transmissor de 50 kW, sólido. Para mim, sólido é o que não é líquido, é sólido, né? Mas não tem nada a ver com isso. É um termo técnico, né? Transmissor sólido, que é o transmissor digital, todo transistorizado, não tem válvula. e tem uma economia de energia muito grande e a qualidade é muito melhor do que o que nós temos atualmente, que já tem mais de 35 anos de uso. É mais velho que você. E por muitos momentos, esse transmissor é que segurou a rádio e nós estamos aqui graças a ele, mas precisamos trocar, né? E essa troca será feita nos próximos meses, mais alguns dias, talvez um mês e meio, ele já esteja aqui no Brasil. E o nosso Atila é que vai dizer quando que o transmissor será efetivamente trocado, tá bom? Eu gostaria de dividir com vocês também a informação de que vocês viram, vocês que são internautas, nós ficamos sem a internet durante talvez acho que 2 semanas, se não foram 3 semanas, por causa do raio que caiu aqui na Ilha do Governador. E esse raio, infelizmente, apesar das proteções que temos contra raios, né, ela acabou atingindo alguns equipamentos, o Atila falou sobre isso. E queimou principalmente a parte da internet, o que já foi trocado. Hoje você está me ouvindo pela internet. Foi um belo trabalho feito pelo nosso técnico Nelson Andrade, pelo Thiago, que é um jovem, ele trabalha aqui na rádio, responsável pela rede. Tudo isso foi feito com maestria, demorou um pouco porque nós precisamos substituir peças. Mas tudo já foi feito, hoje em dia você está aí ouvindo a rádio pela internet, a proteção contra raio foi aumentada e seguimos em frente. Atenção, temos aqui a prestação de contas, dessa vez de Nilópolis, do nosso querido Lidiênio Barreto de Menezes. Atenção, comunidade de Nilópolis, através de recibo Alice Cecim Braga, através de boletos começa com Aloysio dos Santos Madalena e termina com Francisco Jorge de A. Malvão. O Lidiênio fez essa prestação de contas no dia 4 de janeiro deste ano de 2010. Então, Lidiênio, a todos vocês, comunidade de Nilópolis, um grande e forte abraço aqui da emissora da Fraternidade, particularmente meu também. Mais uma prestação de contas, não menos importante, porque também é do nosso querido confrade Jonas Guimarães de Brito, presidente da Assistência Paulo de Tarso. Todas as semanas eles prestam contas. E da campanha A Seu Critério, do dia 30 de dezembro, José Carlos, Carlota Ruiz, Marília Soares Martins, Ângela Maria Garcia e Marina Santos Ribeiro. Quem prestou contas, como sempre, a Simone. Simone, obrigado. E a todos vocês que nos ajudam através da Assistência Paulo de Tarso, muito obrigado. Ainda mais agora que estamos comprando o transmissor novo, precisamos da sua ajuda. Quanto? Você que vai definir. É o óbolo da viúva, né? Já falamos até aqui hoje, é o óbolo da viúva. Coitada, a ouvinte que escreveu uma carta aqui pra gente, dizendo que nem sempre pode fazer a sua doação, a Madalena, né? Mas, ô Madalena, é assim mesmo, nós não queremos que você tire dinheiro das suas despesas diárias, mensais, da conta de luz, da conta da água, da conta da comida, das compras do mês, para ajudar a rádio, não. Pelo amor de Deus, nós queremos sim receber a ajuda de vocês, mas para aqueles que podem e que isso não vai fazer falta no seu dia a dia, tá bom? É assim que a gente pensa. Atenção, quem gosta de peça teatral espírita. Peça teatral espírita. Renúncia. Peça teatral Heroísmo e Martírio de Alcione na França do Rei Luís XIV, de Chico Xavier. Vocês vão ter essa peça no dia 23, 24, 30 e 31 de janeiro, sábado e domingo, às 19 horas. Local? Teatro do América, vocês conhecem, Rua Campos Salles, 118 na Tijuca, ingressos a R$10, antecipados R$10, mas na hora R$20. Informações pelo telefone 3137-4261, 3137-4261, e parte da renda é em benefício de quem? Da emissora da fraternidade. Temos aqui a relação dos nossos ouvintes que fizeram suas inscrições de 14 de dezembro até 30 de dezembro. Olha, pela internet, foram quantos? Quantos você acha que foram? Foram 29. Pelo telefone, vocês sabem quantos foram? 28. Olha só, gente, quase 60 pessoas se inscreveram nessas últimas semanas, de 14 a 30 de dezembro. São tantos nomes que eu não vou conseguir ler todos. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns e prometo ler todos no próximo programa, porque tem a lista dessa semana que passou também, olha. De 14 a 31, Maria Cristina da Tijuca, Júnia Márcia Fonte de Vila Isabel, Carla Vanderlei de Moraes de Nova Iguaçu, esses fizeram a sua inscrição pela internet. Agora pelo telefone, também na semana de 14 a 31 de dezembro, Ayrton Cerqueira Ventura, da Praia de Mauá, Marlene Garcia Dias Pereira, de Icaraí, Nair Benilda de Souza, da Tijuca. Olha, a lista ainda é muito maior, gente. Realmente não temos tempo de ler todos, mas eu vou guardar a relação para ler na semana que vem. Nesta semana que passou, ou seja, de 4 a 8, nós temos as seguintes, temos 3 fizeram inscrição pela internet. Então, vamos lá. É a Márcia Cristina da Silva, do Caxambi, a Jussiara Gonçalves de Oliveira, da Taquara, e a Isolina de Lima, de Maringá, no Paraná. Pelo telefone, Franklin Mauro Cascardo Rosa, de Campinho, Sueli Antônia de Paiva do Nascimento, de Campo Grande, Braulino de Andrade, de Duque de Caxias, Norma da França Ferreira, da Taquara, Neuza Ceciliana da Silva Santos, da Pavuna, através de depósito, Patrícia Martins dos Santos Valentes, de Niterói, José Barbosa de Carvalho, da Praça Seca, Nailton Carneiro da Silva, de Realengo, Jorge Pereira da Silva, da Penha Circular, Elisa Creuza de Jesus, de Santa Teresa, e Marilda Couto Faglione, de Guadalupe. Todos esses se inscreveram nesta semana que passou, de 4 a 7 de janeiro. Eu tenho a agradecer a todos vocês. E volto a lembrar, o programa está terminando, mas eu gostaria de lembrar a todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro assume compromissos sempre baseada em que a comunidade espírita vai ajudar, vai cerrar fileiras e entrar junto com a emissora da fraternidade, como por exemplo na compra desse transmissor. Nós vamos sim precisar da ajuda de vocês. Eu não gosto de ficar falando muito de dinheiro, não, mas eu preciso falar de ajuda. Ajuda é importante. Nós precisamos chegar a um número mínimo de 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. São 6 mil. Vocês lembram que semana passada tem gente, tem outras instituições pedindo mais 70 mil novos inscritos, né? Eu comentei isso apenas para usar um termo de comparação. Nós queremos 6 mil inscritos. Será que o Rio de Janeiro tem 6 mil pessoas que possam ajudar? Bem, já temos 5.745. A diferença é pouca. Quem sabe a gente, ainda em janeiro, consegue chegar aos 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. É uma vitória para a Rádio Rio de Janeiro. É uma vitória sua, uma vitória minha, uma vitória da comunidade espírita. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz, que Deus abençoe a todos e semana que vem tem mais novidades. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação,